autódromo Pontes, moderada Pontes, visibilidade de 2000 no momento, e teto ainda a confirmar em torno de 400 pés, ok? Sim, é que deseja aguardar melhor das condições. Onde vai o banco devagarinho aqui pra iniciar? Frente, voo no 869, autorizado que estiver em funcionamento, é pop sai. Ok, obrigado, pra trás. India Uniforme Whisky, confirma o valor. Xenem 143 é autorizado até o nível de voo 080. 080, Xenem 143. Controle azul 2705. Azul 2705, aciona identificação, chegada à mão autorizada. Reduza para 220 nós, desça até o nível de voo 080, QNH 10 no norte. Reduzindo 220, descendo 080, 1019, 2715. Papatango Juliette, Serra Tango. Chame a final Salvador, 119, decimal 8. Já autorizado, cruzamento no 735, táxi até o 45 no corte de frequência. Boa noite. 1077, ready to copy. 1077, ready to copy, guys. Into Echo Delta, Delta Foxtrot, flight level 330. Because the runway was in after for takeoff, left turn, Puka, departure, Taiju transition. Squawk 5445 and Salvador Trot frequency 120, decimal 8. Yes, Echo Delta Fox, Echo Delta Fox, 330, runway 10, left turn. Puka departure, squawk 5445 and departure frequency 120, decimal 8. Honor 077, will be back correct, report to right for push and start. Condor 077, can you confirm the transition for the Puka departure? Puka departure, Kaiju transition. Okay, Arahu, thank you, Condor 077. And is it possible to request Mike Charlie Echo transition for the Puka departure? Puka departure after Jammu, after Kaiju. Repeat, please. Okay, Condor 077, Puka departure, Jammu, Arahu. After Kaiju position, okay? Kaiju, okay, Condor 077. The transition is Alpha Romeo Uniform. Kaiju transition. Kaiju transition, Condor 077, let's copy. Alpha Romeo Uniform. Condor 077 is first story, is approximately 17 after according to the flight plan route. E chuva forte sobre o campo. Obrigado. Push and start, report ready for taxi. Condor 077, please push and start, we call you ready taxi. Boa noite, 69, pronto para taxi, TOB 179, Palmas, 3 horas e 15. Reto 100 graus, 109. Positivo, está iniciando a remetida, teve aviso de windshear. Sente, então suba para 2 mil pés e mantenha a proa, o gol no 645. Subindo para 2 mil pés, mantendo a proa, o gol no 645. 3294. Ao 290 de Salvador, passarela de 2231. Que é 350, limite a 290 de Salvador. Gente, chame 1-2-1-1 no solo, 1-3-8-9-4. 3-8-9-4, táxi via Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, 3-8-9-4. Salvador, 69-19, eu poderia comprar a Campina, 3-4-0. 919, formação Delta, guarda cópia. Afirmativo, pela upper do Luno Zero, qual a saída prevista? Tá, é a saída prevista, guarda cópia. Obrigado. O controle 1 do 20 decimal 8, voo 645. 208-645, obrigado. 7 no 5, desça até o nível de voo 050, chame Centro Recife, correção, chame Sinal Salvador, 199, decimal 8. Descendo 050, Sinal Salvador 198, azul 27 no 5. Controle, gol na 645. Salvador, o Tano 831. Tano 831, prossiga. Ainda espera, pode confirmar se permanece chuva forte sobre o campo? Chuva deu uma melhorada, porém a visibilidade é, agora está de 4 mil e o teto se encontra de 600 pés, estando a V831 e o vento no 00 graus, 1 mais. Positivo, mas é, eu preciso da informação se não está com chuva forte, se está moderada ou leve. Constante a primeira aerovia, pode conforme nossa previsão no plano de voo. Autorizado. Cuca, Jânio Caminho, autorizado 4208, azul 4206. Azul 4206, protegimento correto, reporta pronto para o pushback, acionamento no gate 03, confirmando a primeira aerovia do azul 197, após, conforme nota prevista no plano de voo, e após a decolagem, curva à esquerda, ok? A 3894, Alfa Juliette, até o gate 06. Alfa Juliette, gate 06, até 3894. Nível de voo 080 e está se espera sobre a posição Aman. Espera sobre a posição Aman no nível de voo 080. 2231 da passarela, reporte iniciando. 2231 vai nivelar no 80, Aman. Confirme a aeronave que modula para o controle anteriormente. Esse Charles, o prossiga. Juliette, Charles, o prossiga. Juliette Charlie Zulu, informa que Salvador opera em condições de instrumentos no momento, 400 pés de teto, 3 mil metros de visibilidade e chuva moderada, confirme intenções. Gente, o Juliette Charlie Zulu, Juliette Charlie Zulu, informa que aeronaves no setor oeste de Salvador foi para ITAP, aguarde contato radar, Juliette Charlie Zulu. Ativo Juliette Charles Zulu em condições de instrumentos, conforme solicitado para aproximação para 10. Devido a aeronaves neste setor, foi para a posição ITAP e aguarde contato radar. Salvador, passou 050-645. Bom, no 645, curva esquerda para o 300, suba para o nível 050, bom no 645. Subia 050, curvando à esquerda para o 300, 645, limite? O limite é a radial 300 de Salvador, gol no 645, suba para o nível de voo 050. Subindo 050, limite a 300 de Salvador, na proa 300. A 9 decolou aos 35, 1208, controle, bom voo. 208, boa noite, colo 89. Gente, 6143. Boa noite, gol no 869, colou cruzando 1400, tá? Gol no 869, contato radar, se mantém o nível de voo 360, via saída árvore. Via saída árvore, parou 360, gol no 869. 2231, tá 2 milhas de Amã pra iniciar a óptica, tem previsão? Aguarde confirmação das condições, 2231. 2231. Azul, alternativa. Silêncio. Seven zero seven seven, there will be four holding points required to power on 118.795. Only to confirm after for takeoff of runway 10, left turn. Seven zero seven seven, after takeoff, we would like to consider the left turn. Então você já teria tração do Zoom 999? Azul 6909, aguarda só mais um minuto para a copa, por gentileza. Ok, sem problema. Para a 6143, informo que as aeronaves estão em órbita devido a aeronaves que estão mais próximas do aeródromo, que não conseguiram aproximar ou optaram por não aproximar, no caso tem um sequenciamento de 5 aeronaves para aproximar. É, o Oceano é 6143. Aqui é afirmativo, está na escuta aqui para prosseguir, o Xanel é 6143. O piso 10 primeira novia, após por base conforme rota, transponde 5427, controle 1900 decimal 8. Ok, então para cabina, 340, decola pela 10, vai por direita, Gael, Leda, Mote, Lopopaz, conforme rota, piso 1900. 5427, 20 decimal 8, controle azul 69, 19. Azul 6999, protegimento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Chamarei, né? Ocean é 6201 no copio. Sim, apareceu. 6201, autorizado, Galeão 360, decola da 190, com primeira curva à direita na saída da Euleda Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transponde 5446 e controle 1920 decimal 8. Sim, 360. Conforme para o Galeão, Alta November 857, decola da 10, curva direita, Israel, Leve Irune, controle de saída após 1208, acionando 5446. Oceaner 6201, ponte 4. Oceaner 6201, contingimento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Passarizo 2225, copio. E os demais instruções. Bem, está aguardar como número 6. Espere em ponto, 645. LF. Peso, correção, transponde 5132, o controle 120 decimal 8. 30180, conquista, Arbor, LF. 5132, eu transpondo. O 208, eu acabei de sair do passaria do 225. Passaria do 225, confirma a aerovia que o senhor tem no plano de voo? Após Elefa, a gente voa pro Loss, cara, depois conquista. Direto pro Loss. É, só iria confirmar com o centro aerovia, que aqui no nosso plano não se encontra. É, a cópia, como cotejado, está correta. Reporta pronto para o próximo questionamento, já confirma a aerovia, ok? Relativo, obrigado. Puxa, questionamento, 6909. Pushback sim, autorizado, azul 6909, pushback acionamento, reporta aqui. Chamarei táxi, que confirme posição. Juliette Charles Zulu, abandone o setor, voe para a posição escape. A aeronave deixe o setor em aproximação com o controle Salvador. Juliette Charles Zulu, voe para a posição escape imediatamente, conforme orientado anteriormente. Juliette Charles Zulu, segue seu transponder, não recebo mesmo. Controle 2231. Papatango Mike Drive Uniforme, serviço radar encerrado, 5,6 milhas do oeste de Salvador, submantenha o nível de voo 180. Chame o controle Ilhéus 1201. Controle passaria 2231. Consiga. Poderia confirmar a nossa posição, quanto tempo te espera e qual é o tempo estimado para o nosso pouso? Plano número 5 para aproximação, passaria do 2231. Temos mais 4 minutos de espera para prosseguir para Aracaju, 2231. E aí? posição tá ficando muito ruim, o CB tá ficando aqui, teria outra exposição para o 2231 aguardar. Você tem condições de fazer espera sobre a posição toque? Toque, vai prosseguir para toque 2231. Pushback, acionamento azul 4206 no gate 3. Número 2, receptor aguarda. Passarei 2225 na escuta. Na escuta, prossiga. Confirmando a ponte, ele é a favor, direto ao Flore, conforme rota prevista no plano de voo. Já, depois de conquista, ciente, conforme a rota. 2225, protegimento para essa porta, pronto para o pushback para o outro. Chama lá. And runway 10 Portugal is 0 to an Alpha Heavy. So. And confirm the raining conditions, please. At Portugal 0 to an Alpha. Light rain. Light to rain, confirm. Yes, light rain. Obrigado, at Portugal 0 to an Alpha. Então confirmou o PAD? Tá. Gente, Juliette Serra, tão autorizado o táxi via PAD 1, Índia, ponto de espera, correção PAD 1, Lima, Mike e Quebec. O ponto de espera da Quebec chama Torre 1-8, decisão 95. Passará externo 93, ó. Papa Romeo, Sierra Tango Delta. Oceano, identificação, chegada Mari autorizada, foi direto para a posição ITAP e desce até o nível de voo 090, NH1 na 019. NH1 na 019, direto ITAP, 0231. Desça para o nível de voo 070 e chame final Salvador 119 decimal 8. 19 descendo para o 70. Papa Romeo, Serra Tango Delta, confirme a informação anteriormente passada? Mensagem ininteligível. Dono 869, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterna da 260 e voe direto ao Fito. O Fito, 1288, 260, voo no 869. Bora, 0, 0, 0, 0. Foi para a posição pelo e chame o final Salvador, 98, decimal 95. Gente, vai para pelo, chama Salvador, 119,5. Correção, 1119, decimal 8, 1998. 1198, com 645. Ground 0 to 1 Alpha, on the ground and 44, vacate runway by your right, contact ground 181, decimal 1. We'll vacate to the runway by the right, 121, decimal 1, and on final, moderate rain. But over the threshold light rain, Portugal 0 to 1 Alpha. Okay, on the threshold 1-0, light rain, this confirm. Okay, first but not final, moderate rain, Portugal 0 to 1 Alpha. Thank you. Welcome. Passou a estampa, visual com o campo, Dona 931. Você pode pista livre na 931. Aguarda. As aeronaves estão sob controle e informo que agora Salvador permanece em instrumentos, porém 900 pés de teto com 4 mil metros de visibilidade e sem chuva no momento. 831, autorizado pouso do pistão no zero, vento 1-0 graus, 8 nós. Autorizado pouso, está 983. Confirme quantos pés avistou no campo? Que agora é o número 6 na aproximação. Meu ano 4-3, entendido, número 6 na aproximação. esperado aí na cabeceira chuva leve, o sinal 931. Ciente, agora já tá melhor, tá? Afinal aqui já tá completamente com chuva leve. Ciente, obrigado, tá no 931. 123 a bordo, alternando, Fortaleza, 3 horas e 3 horas e? 3 horas e 3 horas. 3h32 de autonomia, taxi via Índia, ponte espera chama torre 18, decimal 95, altímetro 1099, por favor. 8, 95, obrigado. 4, 2, 3. Tá, minha porta com o 1 Alpha, with you on Alpha. É só que o Zero to One, aprove o taxi via Alpha, Juliet to Gate 11, Gate 11. Alpha, Juliet Gate 11, 11, é porta com o 0 to 1 Alpha. Hello, Eugene. Call 077, behind the landing aircraft, line up runway 10 behind. 1897, número 2, para qual foi mais? Filmando bata? Cruzado ingresso, reposte, livrando pistão na bata, Serra Tango. Gente, Juliette Charlie Zulu, agora é o número 8 na aproximação. Juliette Charlie Zulu. O Zulu, eu tenho que fazer essa pergunta aí, cara. Se é possível. Gente. Pode manter dois dias nessa condição? Afirmativo. Ok, mas aqui tá 2 mil pés. Usando 2 de 500, vai ser pra 2 mil. Primeira curva à direita na saída Arbor LF. Outro Zulu 17 outro na área vizinha, após conforme rota prevista do ponto de voo. Transporte 5447, controle 120.8. 20360, outro Zulu 17 após conforme rota do plano, decola da 10, curva à direita, Arbor LF. 5447 transponder, 1208, controle 3567. 3567, cotejamento correto, a porta pronto para o pushback acionamento. Solução 9831, livrando. 9831, taxi via Alfa Juliette até remoto no pátio, no pátio pessoal. Alfa Juliette, remoto no pátio, 9831. Em Ana 43, informo tesoura de vento sobre, na final da 10. Confirme? Tesoura de vento na final da 10, vim de X. Afirmativo 7. Tô 06 na escuta? Papa Romeu, Serra Tango Delta, desça para 4 mil pés, QNH 1099, chame sinal Salvador 1119, decimal 8. Para 4.000 ajudas, 109, vai para a bola final, 119.8, Serra Tango Delta. 077, Airborne at 50, contato Salvador de parte, 120.8. 120.8, contato 077, thank you, bye-bye. Troposfera 104.2. Nenhuma tem pistão no zero, com a 206. Uma aeronave, transporte de enfermo, em aproximação agora para 10. O senhor permanece como número 6 na aproximação. Tudo isso aqui, tá muito no alto, poxa, né? Padre, departure, boa noite, Condor 077, passing 2300. Condor 077, made a contact, climb to flight level 330, vai a Puka Departure. Puka Departure, climb level 330, Condor 077. 397, copia? Copia, 3897. Guarulhos autorizado 320, decolada 190 com primeira curva direita na saída da Eule da Monte. Eu presumo 190 a primeira aerovia, pode conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5467, confirme 120 decimal. Tan 3867, autorizado Guarulhos, nível 320. Decola da 1-0, primeira curva direita, subida da El, Leda, módulo. Via Brasilu 1-0, até Tabaté. 5467 é o transponder, 120, decimal 8, controle. 3267, contagiamento para a terra, contra a transporte de pegação da América. Repórter, obrigado. Para o táxi 699-445, 114, Ribeirão Preto. Lançamento e autonomia? 4 horas e 45. Gente, taxi via Índia, ponto de cara chamado Rio 18.95, altímetro 1019, bom voo. Ok, 185, posso dar na 1019, obrigado, bom agente também. Número 7, Juliette e Charles Lua. Oi, boa noite, não posso esperar pronto, 69 no nome do Azul. Deixa eu manter o ponto de espera, Azul 69 no nome. Quanto é isso? Passa o interno, baixar travado, 231. Passa o 231, autorizado com uso pistão no 0, vento 090 graus, 8 nós. Guarda 3-1, autorizado após. Azul 4206, decolou ao 5-3, 1-208, controle, bom voo. 208, obrigado. Salvador, Condor 077, request. Go ahead. Condor 077, request after position Jamo, Dyke to Recife. Charlie Echo. Stand by for coordination, Condor 077. Thank you. Controle Salvador, 4206 da Azul, decolou nossa escuta. 4206, contato radar, se mantém o nível 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, Azul 4206. Beijo, obrigado. A sinal tá bem complicada. Isso. Obrigado, material. Salvador, chamei a 61 no 43, confio, as aeronaves estão se aproximando, pousando? Agora sim. Ok, só uma previsão de quantas ordens aqui é? Chamei a 43, vetoração para sequenciamento, curva direita, abandone espera sobre a posição golf, curva direita para a 240 e seu limite é o que de Mike no 00 de Simbra, 61 no 43, descida autorizada até o nível de voo 060. Aqui o processo vai 20, agora na prua 240. O limite, confirme? CD Mike no 00 de Simbra. É, não deu pra entender 1 no 00 de Simbra? Afirmativo. Ok. Pushback acionar 3897. 397 autorizado, pushback acionar resposta. Tá lá. Filme? 900 pés, 4 mil de visibilidade, não chove. Completo, nem seu visual especial. não tem teto, provavelmente vai dar corrupção. Sete Asa Zulu, está mantendo qual altitude? Ao 5-6, libere próximo à direita, 1-2-1-1 no chão. Direita 1-2-1-1-2-2-2. Salve, passar 2-2-3-1 livrou, boa noite. Passarela 2-2-3-1, vai ser via Alfa, Kilo 7-3-5, a minha posição. Alfa, Kilo, 7-3, 5-6-2-2-2. Condor 077, Condor 6 Centro, frequency 12685. Salvador, boa noite, Papa Romeo Serra, Tango Delta. Papa Romeo Serra, Tango Delta, curtindo a aproximação, você pode passar no marcador externo. Por estar passando externo, Serra, Tango Delta. Juliette Charles Zulu, agora contato radar 4 meia milhas oeste de Salvador. Tem como prosseguir pela altura de Duna, 3 mil pés, Juliette Charles Zulu, 3 mil. Prosseguir a 3 mil, certo. Mas eu te contei, deixa eu esperar. Negativo, mantém a posição em Aguagem, 6909. Serra Tango Delta passando, externo, baixado e travado. Passando Serra Tango Delta, continua a aproximação, agora de pista livre? Andando pista livre, Serra Tango Delta. 1645, no solo 59, libere próximo à direita, chame o solo, Salvador em 1-2-1 do último 1. 2-1 no ano, agora 645, obrigado. 1-2-6-5, azul para 206, obrigado, até a próxima. Selema 143, curva esquerda, pro 200, limite localizado. Agora 200, está pelo LOC, Selema 143. Passava meio Sierra Tango Delta, autorizado pouso pista 10, vento 080 graus, 06 nós. Livre pouso 10, Sierra Tango Delta. Júlia 99, após o pouso da aeronave na curtíssima, autorizado ali a manter pistão 10, azul 6919. Ok, desloca a aeronave, após ali manter 6919. Júlia, que uniforme prossiga. Júlia, acionar repórter pro táxi, sim, Júlia, que uniforme. 2715, continue a aproximação. Checklane, aguarde em pista livre, 2715. Stand by, trem, pode confirmar as condições do campo? Momento chuva leve sobre o campo, vento 070 graus, 069. Ciente. Vai reportar a vista. Teste a poste no externo. Reporte quando for pro táxi, ok? Como está visual, cara? Eles têm condições de prosseguir até essa aeronave, realizando o pushback? Assim, Matheus, confirma um intra-aéreo. Negativo, é um Airbus 321 da TAM. Até a posição agora do táxi, ok? Aguardo para o táxi, ok? Alô, Salvador, Papa Romeu, Serra, Tango Delta. Serra, Tango Delta, táxi via Alfa, Juliette, confirma o pátio? 4-5, Serra, Tango Delta. Boa noite, táxi via pátio 1, Lima, Mike, Quebec, né? Quebec chama para... chama a torre para... em 1-1-8 do 195 para o cruzamento da 1-7. Alfa, Juliette, Patrono, Lima, Mike, quando na Quebec vai estar na torre, 102.95, Serra, Tango Delta. Bom, Salvador, o Oxel é 6201, no pushback acionamento, portão 4, por aí. 6201, aguarda para o pushback acionamento. Valeu. Banco vai esquerda, Oxel é 6101, no 43. Então, com a 3 autorizado, já assumi a navegação na proa de Tuna, desci para 2000 e interceptar o localizador, 1019. Afirmativo, 1019, vai passar estabilizado, deixa eu ver. Zero baixo travado. Azul 27. Sente e aguarde a pista livre. Paciente. O localizador, o azul 279, ano. Boa noite, Terra. Sobre fala? O Índio Uniforme Whisky. Eu sei que é Índio Uniforme Whisky. Não sou uma velha asa de lote lá em Belo Horizonte. Se tiver uma chance de iniciar o táxi com Contela, seguirá como número 2. Eu sou 7321 da TAM, ok? Ok, gente, graças. Confirma o POB e autonomia? POB 07 autonomia 5 horas, 4 horas. Gente, 4 horas. Se eu descer para 2000 pés, vai entrar no espaço aéreo Golf. Ah, pode ser. Eu tô... vou mandar 3 dias aqui. O quê? Gente, 3897. Avistou, na curta final tinha chuva bem forte, tá? É que tá restringindo a visibilidade. Gente, então tem livre de pouso, 1-0, o vento é de 1 centena, 0-9 nós. Tem livre de pouso, 2705. Para o táxi, o plano 3897, com 221 na borda. O alternado é com fins, com 3 horas e 45 autonomia. Vem, parte 1 no Índia, ponto de espera, torre 1-8, principal 95, altímetro 1-0, 1-9, bom voo. 1-0, 1-9, tá autorizado em frente, Índia, para ponto de espera 1-8, principal 95, tá, 3-2-7, boa noite. Suba ao nível restrito 3-2-0. 320, estou mantendo a proa 200, está a formação. Gente. Pode guardar, El? Exato. Obrigado. Deixa na 6143, a torre informa chuva moderada, 500 pés estimado de teto, com 3 mil de visibilidade. Sim, deixa na 6143. Dando agora a frequência 1-8-9-5. 108-9-5, deixa na 6, obrigado. Sete azul, copiou as condições? Começa a visual. A torre informa agora chuva moderada, teto estimado em 500 pés e visibilidade de 3 mil metros. Certo, dá para seguir então para a pousada 1-0. A ZHC está tendo sucesso na aproximação final, se dá para pousar na 1-7, prossegue na auxiliar, positivo? Certo. Após a decolagem, curva à direita na saída coral, confirme. após a decolagem, curva direita e saída coral. Torre 118. Solo, Lutan 3567, puxa o bem estacionamento, 908. Solo, Salvador, azul 2715, livrou. Oxalé 6201, não faz a passagem da aeronave Mike Uniforme Correção. Aeronave de pequeno porte, sua retaguarda, inicia o pushback e reportar. Mike Uniforme, inicia o pushback, chama táxi do Oxalé 6201. Solo Salvador, azul 2715, livrou na sua escuta. Azul 2715, táxi lento via alfa, reportante do direito. Pode confirmar por 2715? Táxi lento via alfa, reportante do direito. Táxi lento via Alfa, repartição da Juliette, os 2017 no 5. Solo 3567, puxa bem cancelamento 08. 3567, aguarda para o suspeito. Aguarda 3567. Solo azul 9547, boa noite, informação Fox, Campinas 380. Azul 2715, vai prosseguir o táxi via Alfa, Kilo, pátio 33, Lima é a posição, ok? Alfa, Kilo, pátio 3, a posição? 3 Romeu. 3 Romeu. Chama quem chamou o Solo. Azul 9547, atualização Campinas. Azul 9547, informação em Pulsego, aguarda a Copa. Tá, atende a Pulsego. Solo, confira o freio de uniforme, qual a frequência da Pulsego? 118, decimal 95. Tem ponto de espera, tem um 3897. Mantenha ponto de espera. 95. Ah. 791 no solo 08, libere próxima direita. Chame o solo 1, 2 de cima 1, reporte pista livre. 2 ou 9, vai chamar e reportar na livre. Batango, Índia, uniforme Whisky, mantenha o ponto de espera. Passando o externo da chata lavada, chamei 6143. Gente, continua a aproximação, aguarde pista livre. É, vai aguardar. Batango, Whisky, Índia e uniforme Whisky, na escuta? Estou gostando de taxar um pouco mais à frente? Beijo. Avião não copiou? Alfa Kilo, pátio 3-4, a posição? Alfa Kilo, pátio 3-4, a posição, 2-7-9. Informação da nave que pousou à frente e avistou a 400 pés, o 6143. 4 pés cruzando 1000 pés agora. Azul 6909, chame centro Recife 1251. 251 Recife, azul 6909, boa noite. Tina, por favor. Estou confirmando sua rota com o centro, que eu não tenho aqui. O senhor confirmar a rota, por gentileza, a aerovia, queira prosseguir? É, aerovia, o senhor falou dessa. É o Sérgio Mudez inicialmente. Pra eu é a saída prevista, ok? É, obrigado. Ali, mantém pistão no 0. 0-3897. CLM 143, no solo 1-1, libere próxima direita, solo 1-2-1, decima 1. CLM 2-0-1. 140 a bordo, esperando o Confim, 3 horas e meia. 3 horas e meia e 4-0 a bordo? 1-4-0 a bordo com 3 horas e meia Confim, 6201 no chão. 6201 no TaxiTV Índia, ponto espera Torre 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-1-9, bom voo. Segue via Índia até o ponto de espera da 1-0, chama a torre 1895, ajustado 1019, deixando a 6201, uma boa noite. Prossiga. Fala, boa noite, chama a 6143. Vamos chegar na 6143, táxi via Alfa, táxi lento via Alfa, repórter de 2B. Ah, não entendi, confirma? Táxi lento via Alfa, repórter antes do Juliette. Sim, vou falar com a Juliette. Vamos chegar na 6143, é autorizado para seguir o táxi via Alfa e Juliette até o gate 07, ok? Afirmativo, vai dar Alfa Juliette no 03. Gate 07. Ok, 07, entendido. Azul 9547, copia? Pronto, roda. Campinas autorizado 380, de acordo 1-0 com primeira curva à direita na saída da Euleda Motiva. Autozul 1-0 a primeira aerovia após curva ave e conforme rota. Transponder 5507, controle 1-2-0, decimal 8. Gente, autorizado Campinas, nível 380, decolando da 10 com curva direita da Euleda Motiva. Autozul 10, curva ave e conforme rota. 5507, transponder e 208, controle. Azul 9547, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Pronto, pushback acionamento no pátio de carga. Lima 3. Mantém chamada para o pushback acionamento. Mantém posição. Sol 3567 com 171, 3 horas e 20 com fins para o TAN. Controle, boa noite, é o TAN 3897. 07. Após o parqueamento da aeronave, inicia o táxi Pátio 1 no Índia. Ponto de espera chamatou em 1-8-95, altímetro 1-0-1-9. Gente, após a aeronave parquear no 07, Pátio Índia, ponto de espera 895, tá 3567. Salvador, boa noite, Papá Romeu, Papá Romeu Eco. Papá Romeu, Papá Romeu Eco, informação em curso é a Golf, confirma o Pátio, a pista que decola. Tá fora. Gente, aguarda, cópia. Aguarda. Autorizado para falar. Autorizado. Tinha autorizado para o chibé questionamento e a passagem. Autorizado para o chibé questionamento na 547. Salvador, boa noite. É 6201, ponte espera 9-0, visual com a aeronave decolando. Vem, mantém pistão 9-0, o Xanem 6201. Mantém 1-0, o Xanem 6201. Autorizado Galeão, nível 400, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da Elisa Irumi. Após Irumi, conforme nota prevista no plano de voo. Transponder 5506, controle em 1-2-0, decimal 8. Papá Romeu é cotejamento correto, reporta pronto para o acionamento e táxi junto à torre 1-8-95, altímetro 1-0-1-9, confirma o PAB? PAB 02. Confirma a frequência da torre? Segundo 208, controle, bom voo. 1-208, grato. Controle de Salvador, boa noite, para passar a menina em sua mesa. Índia, uniforme, uísque, contato radar, subanível 100, saída coral. 1-0-0, 00 Coral, Índia Uniforme. Falou com o seu localizador, o departamento direto de Charles Zulu. A gente chama a torre 1895. Vou ver para o seu teste. Oi, Salvador, o departamento direto de Charles Zulu. É Charles Zulu, me siga. Quem está recebendo o seu localizador? Está em descida aqui para a BA. Por fim? O Charles Zulu está sempre com o curso localizador, senhora. Escutei a aproximação agora de pista livre, Papatango, Juliette e Charles Zulu. Zulu. A condição aqui do Zulu está visual. Ok? Como é que está aí as condições aí do aeródromo? Aqui chove bem forte no aeródromo no momento, Juliette e Charles Zulu. Passa, passa o 250 para 150, da frente da Dolphin. Salve, Charlie, hoje que eu vou, Bruna, vista 2 mil cães, ajuste no 09. 09, obrigado. A bordo, autonomia de 4 horas e meia, alternando Ribeirão Preto. 5 a bordo, confirma. Isso aí, 0055. Tá em César, a Paixão no Índia, ponto de Garazão e 18, descão 5 altimetro, 1-0-9. Paixão no Índia, 1019, ajuste, 9540, boa noite. Para o Charles Zulu? Charles Zulu, ajuste 1-0-1-9. Golfo 5 Romeu, na autorização Barreira. Tem o Passarelo 2-2-3-1? Ativo. Tem que aguardar um minuto, Cobb. Aguardando. Lango, Juliette, Charles Zulu, já visual com o aeródromo? Ainda negativo, Charles. Tem a gente após, então, quando visual com a pista, o Papatão, Juliette, Charles Zulu. Salvador, boa noite, chama 6201. 6201, contato radar, chama 360, direto Ledo. 360, direto Ledo, chama 6201. O controle está questionando se é Full ILS que o senhor está cumprindo? Full ILS, estou agora visual com o campo aqui aos pés, tá, alixado. Gente, colisado pouso, pistão no zero, vento 070 graus no zero norte. Assim no vento, senhora? 070 graus no zero norte. Vento. Centro 897, chame Centro Recife, 1251. Boa noite, 3897, boa noite. 2231 na escuta. 2231 na escuta. Como que o plano que eu tenho aqui no sistema está para 1934 Zulu, já se encontra vencido. Foi feito algum novo plano ou alguma DLA? Mas se foi feito DLA ou 2231? Do 9547. 9547. Confirma o horário da DNA? Eu só vou confirmar já com a sua companhia, se possível, coordenar com a sala aí. Bem, iremos coordenar, só preciso do horário da sua EBT. Ok, eu vou confirmar a companhia. Da pista para abrir o 3? Fechar o Zulu? Sente. Máximo. Pode ouvir o brilho, por favor. Sente. O Juliette Charles Zulu no solo 23, libere a direita, solo 121 décima 1. A gente teve um problema aqui na embarque devido a essa chuva forte aqui. E eu gostaria de saber aí a validade do nosso plano aí, tá tudo ok? Senão a gente já pede acionamento aqui, mas fica nos a gente estacionando. O plano está previsto para as 21h30, tem validade de 45 minutos, então vale até as 22h15, ok? Tá ok, a gente está preocupado aqui, obrigado. Rolagem pistão no zero, vento 070 graus, 9 nós. Livre decolagem, 5567. Paulo, agora 645, autorização de para a empresa. Bruno 645, informação em curso da Golf. Aguarda um minuto, cópia para a saída da EU, letra B10. Da EU, letra B10, a gente tem a Golf. Obrigado, gente. Ele é de Carlos Zulu, eu sou. Ok, Paulo, eu livro a pista do Juliette Carlos Zulu, a pista. Juliette Carlos Zulu vai livrar a sua direita, seguindo via Alfa. Juliette, contorna o pátio principal, confirma o pátio para o qual prossegue. O padrão aéreo está. Gente, conhece o aeródromo? Sim. Juliette Charles 1, taxi via Juliette, parte 1 no Índia, correção. Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chama Torre 118-95, confirmando, é a parte 5, né? É parte 5, possível. Então vou prosseguir aqui até a Juliette e depois contar no parte 2, ok? Isso, contorno parte principal, Lima, mais Quebec, né? Quebec chama 1895 para o cruzamento da 17, ok? Tá tudo resolvido aí no solo? Bacana, obrigado. 1567, 1208, controle. Controle de Salvador, boa noite, TAN 3567. 3567, contato radar, suba via